pensar quando quietos e sozinhos olhamos pela janela e blocos de equações passam por nossa cabeça até que essas equações se ajustam e pegamos uma folha de papel e escrevemos. A derradeira métrica fiz na cadeira elétrica e de maneira épica eu jogo da ladeira as réplica. Ética não é questão de ter um pai bom. I don't, tá moscando, eu trouxe as rimas by gone. Psycho, um fenômeno fenomenal. No momento meu fomento é the fuck fenomenal. Não faz copa com o hospital pra quem tem convulsão sem perda. E prova que ainda joga bem com a direita e com a esquerda. Chamo Neves pro Ballantines, dá um time, um dime. Nariz de tucano é adequado pra só 99. Vou esquentar o próximo clipe, Danita, invadindo o palco e mostrando a minha kryptonita. Hehe, cês quer ser top rap? Não sabe que é um top lock. Se sentem motorhead, não passam de hot dog. Toque, toque. Quem é? É os Warlocks. Tem crocodilo nas minhas rimas, então croc, croc. Rap é ação na veia, em busca de algo a mais. É reação em cadeia, minha fuga de Alcatraz. Liga sirene, os holofote. Na palma é arma e ninguém barra o porte. O carro-chefe explodindo os carros forte. Não julgo estereótipo, seu som é estéreo, ótimo. Lógica de maior elemento da tabela periódica. Na ótica desse universo com mais estrelas que a Via Láctea. Um buraco negro engolindo galáxias com farinha láctea. Alucinações, o vento encobriu. Matando as emoções, sendo bem sombrio. Congelo corações, mas não sinto frio. Arrastando multidões, indo pro covil. Vejo fantasmas que dominam minha gente. Nosso golpe paralisa sua mente. Não tem vocação, prostarão, postarão. Sem forçação, naturalmente. Sem Mônica tumambou, Rambo sambou, santo sangrou. Seu fone mano bombou, os mano tombou, golpe lombrou. Meu bonde o bando inflamou, o nome queimou, vai desfrangou. É a fome, então cê rangou. Welcome to the jungle, welcome to the jungle. É o céu que some do mapa. From hell, alone não é papo. Tapa no cone, o inferno queimou. Sou hell, tome meu chapo, pouco da rapa que a gente deixou. Na palma e no mic devassa, enquanto arrasta seu corpo no show. Dilacerando cérebros, não tarda explosão. Vila chegando, Cerberus, o guarda do portão. Macumba do mortão, pra quem escuta o som. Na tumba tô irmão, que nem Tutankhamon. Biblicamente mundano, rap cobrando as pisadas. Liricamente profano, representando a quebrada. Quimicamente queimando, cinicamente a piada. Fique com a mente voando, clinicamente sedada. Delirando essa balinha no airhouse. No topo da estante o livro abre a minha visão. Praticando a teoria do caos. O sopro do gigante se tornou um furacão. Tornado em Oklahoma, toco cetoma, toca cetona. Soco na lona, vai em coma. Louco sem dona, vai à zona. Coitado do que se emociona, decepciona quando vem a fama. Atentado a bomba na goma, detono na palma e na última chama. Alucinações, o vento encobriu. Matando as emoções, sendo bem sombrio. Congelo corações, mas não sinto frio. Arrastando multidões, indo pro covil. Vejo fantasmas que dominam minha gente. Nosso golpe paralisa sua mente. Não tem vocação, prostarão, postarão. Sem forçação, naturalmente. Elevação de barras é a minha plataforma. Mata norma imposta pelos MC que a prata forma. Eu te confesso, eu nem queria mais o rap triste. O clap insiste em botar a sua dor na tracklist. Enquanto o seu fã gemia, sei que o clã temia que os sintomas dessa letra fosse uma pandemia. Não zombe meus feitos, eu boto seus leitos, seus creitos. O que a gente lança para seus peitos. Eu tento abrir a mente desses caras sem chave. Seja com a voz fina ou aquela bem grave. É o novo manuscrito, a todos manos grito. É nós na fita, digo em plena era pendrive. A cômica pede sílaba tônica. Mede como procede o napalm e não é crônica. Nerd governador no porta-malas de um ômega fed. Prende o povo com os tentáculos do ômega red. Eu boto eles na tigela que o poodle come. Sigo abrindo mais janelas que o Google Chrome. Eu não clico fora, sei que os bico bora. Sua paz no muro das lamentações que o Kiko chora. O mais existente seja igual a um vidente veja. Não lave a faca cega com o detergente veja. Na mochila papelada a gente sai com flyers. Terror da madrugada não é mais o Michael Myers. Alucinações, o vento encobriu. Matando as emoções, sendo bem sombrio. Congelo corações, mas não sinto frio. Arrastando multidões, indo pro covil. Vejo fantasmas que dominam minha gente. Nosso golpe paralisa sua mente. Não tem vocação, prostarão, postarão. Sem forçação, naturalmente.